de a visão. Traz sequela, é a transformação da favela, a construção na terra, manutenção pra guerra. Agride a visão, traz sequela, é a transformação da favela, a construção na terra, manutenção pra guerra. Brasileiro de verdade não deixa escravizar, terreiro quilombola com punho pro ar. Quem corre pelo justo não pode falhar. Não, não, não pode falhar. Cavalo marinho, nada a ver com a espraiada. Elitista globalizado que de favela não tem nada. Terreno baldio, abrigo pra várias casas. Da formação de barracos sem terra cria morada. O trânsito pra classe baixa melhora. Corredor adianta, corrida quase uma hora. Sonora ambiental, me diga qual é pior. Nem tudo brilha e tal, nem sempre tá melhor. Tem vendedor ambulante, tem camelô no metrô, tem passarela inovada, tem quem a fome arrastou. Tem poluição visual que a eleição espalhou. Tem PM mal no sistema que te forjou. Agride a visão, traz sequela, é a transformação da favela, a construção na terra, manutenção pra guerra. Brasileiro de verdade não deixa escravizar, terreiro quilombola com punho pro ar. Quem corre pelo justo não pode falhar. Não, não, não pode falhar. Guerreiro acusado, cansado de desperdício, alucinado, não quer mais ser um excluído. Concluindo, o menino se transformou. Ainda sequestra o governador que me desgovernou. Sou de menino nordestino, chapou piru. Pedreiro, obra construtivo, pensou, montou. Escorreu, suou, as mãos calejou. Construiu em cima do sangue que outro derramou. Bateu o martelo do sequestro, não o de Xangu. Diz que presídio é segurança, quem argumentou? O povo aceitou porque não protestou. É lamentável, lamentável. Lá vai o mutante de arma na mão, bem confiante, pronto pra ação. Vai cair na pegadinha da mutação, vencendo a cidade com apetite sem preparação. Agride a visão, traz sequela, é a transformação da favela, a construção na terra, manutenção pra guerra. Essa saga, cidade e suas mutações, Instituto Coletivo das Transformações. DNA alterada, etnia miscigenada, epidemia que invade os poros afetando as camadas. Essa perifacidade da calamidade, mutante matou a mata pra mudar mão da cidade. O grande centro tá chegando aqui, dá pra acreditar. Postura de guerreiro pra coronel não desrespeita. É pena, fingem que não enxergam nada. Segregação urbana, feudal, cidade privada. Pede morador de rua, fugiu do manicômio. Mesmo que a fumaça da cidade queime mais neurônio. Um mutante favelado sonha morar no sobrado. Já um mutante partidário político virou diabo. Escondem os barracos com o Singapura. Capitalista tem funcionário e segue a escravatura.